com Jesus, teu Filho. Pedimos-te, Pai, a tua palavra, que é viva e eficaz. E pedimos-te, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite consciências, as nossas consciências nesta noite, guiando-nos a toda a tua verdade, para a glória do teu santo nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, este texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, especialmente os versos 41 a 47, registram a dinâmica da vida daquela primeira comunidade cristã. Lá no primeiro século, a igreja que nós estamos acostumados a chamar de igreja primitiva, esses aqui são os primeiros cristãos. Eles estão sob o impacto do Pentecostes, e você sabe que o Pentecostes, ele foi o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. E eu tenho insistido e tentado lhes dizer que no Pentecostes Deus muda de endereço. Quando você perguntasse, ou talvez ainda hoje, perguntando a um judeu, onde está o seu Deus? Ele deverá citar o Salmo 115 e responder, lá. O meu Deus está lá. Lá onde? Lá no céu. E tudo faz quanto lhe agrada. Mas quando você pergunta a um cristão, onde está o seu Deus? Este tal deve responder, aqui. O meu Deus está aqui. Ele não está lá. O meu Deus está aqui. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e Jesus Cristo, aquele Deus a quem eu sigo, me prometeu que estaria comigo e nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso significa que o nosso Deus está aqui. E Atos capítulo 2 conta o dia em que Deus mudou de endereço. O Deus que está lá no céu não está apenas lá no céu. Ele está também aqui entre nós. O Jesus que virá na eternidade ou no fim da história para julgar e levar a história ao seu, à sua plenitude, é o Jesus que também está aqui no meio de nós, conosco, entre nós e em nós. Isto é significativo para nós, porque o Pentecostes é o relato bíblico que redime o relato de Babel. Lá em Babel, houve a pretensão humana de construir o mundo à sua imagem e semelhança, a pretensão humana de prescindir de Deus e a pretensão humana de ter um nome à altura do nome de Deus. Na verdade, o advento da Torre de Babel é uma forma, como a Bíblia Sagrada vai dizer, que no coração de todo ser humano existe, se não o desejo de tratar Deus como um seu igual, pelo menos, ou quem sabe até mais do que isso, o desejo de estar acima de Deus, ou, em síntese, o desejo de cada ser humano de ser ele mesmo, o seu próprio Deus. A Torre de Babel conta essa história. Conta essa história do ser humano tentando construir um mundo à sua imagem e semelhança, à revelia de Deus. O livro do Gênesis vai dizer que este mundo feito pelo ser humano, um ser humano rebelde a Deus, que age à revelia de Deus, que dá as costas para Deus, um ser humano que considera-se a si mesmo seu próprio Deus, este é um mundo de egos absolutos. É um mundo em que cada eu se considera a coisa mais importante que existe. Por exemplo, se eu considero que a coisa mais importante que existe agora, aqui, é o meu ego, é o meu eu, sou eu, havendo apenas um copo d'água, esse copo d'água é meu. havendo apenas um pedaço de pão, esse pedaço de pão é meu. E quando nós estamos numa sociedade em que cada um se considera o seu próprio Deus, e que cada um é um ego absoluto, em que cada um afirma que o seu próprio eu é a realidade mais importante, esta sociedade se torna necessariamente uma sociedade violenta. Porque todos nós diremos, esse pão é meu, esse copo d'água é meu, isso é meu. E quanto mais escasso o recurso e maior a multidão, mais violenta se torna a multidão. E então nós vamos nos acotovelando e vamos nos agredindo, querendo chegar rápido, e o primeiro que chegar no pedaço de pão, leva. O primeiro que chegar no copo de água, leva. Por isso é que tem aquele ditado: cada um por si, Deus por todos, e o diabo que leve o último. É assim que a gente vive. Numa sociedade de egos absolutos, não há espaço para solidariedade, compaixão, não há espaço para partilha. Na verdade, a partilha é daquilo que sobra, daquilo que sobeja, daquilo que há em abundância. Numa sociedade onde os egos absolutos estão tentando se afirmar acima de todos os outros egos, o resultado é necessariamente violência. Por isso é que no livro do Gênesis, no capítulo 6, quando a Bíblia Sagrada vai contar que Deus contempla a raça humana e percebe que o ser humano se tornou perverso, o que Deus enxerga nessa sociedade construída por perversos? Em Gênesis capítulo 6, esta sociedade é descrita com apenas uma palavra. É uma sociedade violenta. Violenta. Um ajuntamento de egos absolutos é uma multidão violenta. E Deus explicita isso e leva isso às últimas consequências, gerando a confusão das línguas. E ninguém se entende mais. No Pentecoste, há o efeito ou o evento exatamente oposto. No Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. A palavra do apóstolo Pedro é: arrependam-se, cada um de vós seja batizado, o seu pecado será perdoado e você receberá o Espírito Santo. Arrependa-se. Arrependa-se de ser um ego absoluto, de achar que o seu eu é aquilo que deve ser satisfeito, custe o que custar, doa a quem doer a qualquer momento e a todo instante. Arrependa-se disso. Por isso é que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É esse processo que nós chamamos de conversão. Quando eu digo, eu abro mão de ser eu o meu próprio Deus. Eu abro mão da necessidade de ser sempre acatado, satisfeito, servido. Eu abro mão deste meu impulso, deste meu ímpeto de querer que o mundo gire ao meu redor e que tudo seja exatamente como eu quero, como eu desejo e agora. Eu abro mão disso e reconheço que Deus é o centro de todo o universo e que eu vivo para Ele, não Ele para mim. E faço de Jesus Cristo o meu Senhor, porque é isto que Pedro vai ensinar. Que este Jesus crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. E então as pessoas dizem, bom, e se Ele é o Senhor, o que, que a gente faz? O Pedro diz, viva para Ele. Arrependa-se, viva para Ele. E quando você se arrepende e se entrega para Ele, Ele derrama sobre você o Espírito Santo de Deus. E o que é que acontece imediatamente a seguir? A multidão violenta é transformada em comunidade de partilha. Porque é assim que está descrito aqui no Atos dos Apóstolos, ou nos Atos dos Apóstolos. Que todos estavam cheios de temor, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não é mais uma multidão violenta de egos absolutos, mas é uma comunidade de partilha e de comunhão, porque ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não havia entre eles necessitado algum, mas todos contribuíam conforme as suas possibilidades e recebiam conforme as suas necessidades. A grande e a maior evidência da presença de Deus no meio dos homens é a comunidade. É a possibilidade de deixarmos de ser egos absolutos e de sermos uma multidão violenta e nos tornarmos uma comunidade de comunhão e partilha. Esse é o resultado do derramar do Espírito Santo. O que acontece quando o Espírito Santo é derramado? A multidão se transforma em comunidade. A multidão violenta vive de competição. A comunidade de partilha vive de cooperação. Nós deixamos de competir entre nós e nos tornamos irmãos e nos olhamos uns aos outros como irmãos. Agora eu não uso você para a minha satisfação. Agora eu partilho com você a bênção de Deus que está na minha vida, para que juntos nós tenhamos vida e vida em abundância. É assim que acontece em Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo é derramado, a multidão é transformada em comunidade. E então Lucas vai dizer para nós como é que vive esta comunidade. Como vive esta comunidade? Esta comunidade vive da seguinte maneira: se dedicando ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles vendem as suas propriedades e bens, distribuem cada um conforme a sua necessidade, e todos os dias eles continuam a reunir-se no pátio do templo e partem o pão de casa em casa ou em suas casas. Eles juntos participam das refeições e com alegria e sinceridade de coração eles louvam a Deus e eles caem na graça de todo o povo. E há duas maneiras de lermos Atos capítulo 2. Nós podemos ler Atos capítulo 2 como uma agenda e podemos ler Atos capítulo 2 como um espírito. Podemos ler Atos capítulo 2 como uma agenda que diz a maneira como devemos nos organizar e diz o que devemos fazer, ou podemos ler Atos capítulo 2 como um espírito. Podemos ler Atos capítulo 2 como descritivo de um jeito de ser humano e de ser sociedade. E me parece que é assim que devemos ler Atos. Não como uma agenda do que devemos fazer, mas como o relato de um espírito que devemos ser. E eu digo mais, não um relato de um espírito que devemos ser, mas um relato daquilo que Deus nos faz ser quando o seu espírito é derramado sobre nós. Porque dura coisa é quando nós entendemos o discipulado de Jesus Cristo como agenda. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente entende o discipulado de Jesus Cristo como agenda, nós dizemos assim: se você é discípulo de Jesus, então você tem que se reunir aos domingos no culto. Se você é discípulo de Jesus, então você tem que ler a Bíblia todo dia. Se você é discípulo de Jesus, então você tem que orar regularmente. Se você é discípulo de Jesus, então você tem que dar o dízimo e repartir os seus bens. Se você é discípulo de Jesus, então você tem que cantar louvores a Deus e levantar as suas mãos e participar do louvor. Se você é discípulo de Jesus, então você tem que vender as suas propriedades e entregar na igreja. Isso é transformar Atos 2 numa agenda. É o tem que. Mas Atos 2 não é uma agenda. Atos 2 é um relato de um jeito de ser gente, de ser sociedade. Aqueles sobre quem foi derramado o Espírito Santo, eles são. Eles não têm que nada, eles são. Essa é a grande diferença da nossa experiência no discipulado de Jesus. Nós somos livres. Livres. Nós já fomos libertos da lei. Nós não temos que nada. Aliás, eu acho muito engraçado esse pessoal que tenta organizar a vida fazendo um planejamento. Um planejamento do tipo, se você quiser ter um bom casamento, você tem que mandar flores quinzenalmente para sua esposa. Se você quiser ter um bom casamento, você tem que, pelo menos uma vez por mês, levar a sua esposa para almoçar fora ou jantar fora. Se você quiser ter um bom relacionamento com o seu filho, você tem que dedicar tempo para ele na sua semana. Coloque-o na sua agenda. Faça um agendamento, marque com seu filho, com a sua filha, porque para ser um bom pai você tem que. Se você quiser ser um bom profissional, você tem que. Essa vida do tem que é uma porcaria. Eu não sei se funciona com você, mas quando uma pessoa chega para mim e diz assim, você, Ed, tem que, eu digo, lá dentro vem uma voz. E diz, eu não tenho que nada, companheira. Eu faço se eu quiser, tá entendendo? Inclusive, quando a minha filha diz assim, pai, pega o cobertor para mim, eu digo para ela, eu vou pegar porque eu quero, não porque você está mandando. Aí eu levanto, vou lá e pego. Porque você pensa o quê? Que desse tamanho você manda em mim, pega o cobertor e eu vou lá pegar? Ah, se você é um bom pai, você tem que. Não, você não tem que nada. O problema nosso é o tem que. Essa vida do tem que é uma vida de escravidão. Essa vida do tem que é pesada. Essa vida do tem que, ela é frustrante. Ela é geradora de culpa. Porque sempre haverá alguém dizendo que aquilo que você tem que, você não está fazendo como deveria fazer. Não está fazendo tanto quanto deveria fazer. Não está fazendo na medida, não está fazendo na frequência, não está fazendo no intervalo certo. Flor de 15 em 15 dias é pouco, é muito pouco. Tem que ser no mínimo semanal. No mínimo. Dá uma joia, então, uma vez por ano. Onde já se viu dar uma joia uma vez por ano? Tem que dar mais. Ora, aí você sempre tem que. Se você liga todo dia, você tem que ligar de manhã e à tarde. Você liga de manhã, à tarde, a pessoa, olha, à tarde você nem ligou. Então eu tenho que. Você vive de tem que, tem que, tem que. E o tem que funciona como uma lei. E o cristianismo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos liberta da lei. Não é uma outra lei. Não é uma outra lei. É a liberdade da lei. Por quê? E isso eu acho tão extraordinário nessa fala do Pedro com Ananias e Safira. Bom, primeiro que eu fico arrepiado de ler Atos 5. Porque o camarada vai lá, levanta, vai lá na frente, dá uma oferta para o apóstolo e cai morto. O sujeito que ficou lá sentadinho, não deu oferta nenhuma, ufa, se livrou, foi embora vivo. O outro que quis dar uma oferta caiu morto. Que coisa mais incoerente. O que aconteceu aqui? Aconteceu um ato disciplinar de Deus para mostrar que a comunidade cristã não é a comunidade do tem que. Não é a comunidade do tem que. E só consegue viver na comunidade cristã, as pessoas só conseguem viver na comunidade cristã, as pessoas que confiam muito no fato de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Que confiam muito que Jesus Cristo está edificando a sua igreja. Que confiam muito que o Espírito Santo de Deus está convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Como disse Jesus em João capítulo 15. Que confiam muito que o Espírito Santo de Deus está guiando as pessoas a toda a verdade. E é uma experiência de libertação. Quando eu, que estou diante de um irmão, que me diz do seu ímpeto de pecado, e eu olho para ele e não tenho mais a pretensão de convencê-lo a não pecar. De dizer para ele, você tem que. Eu não faço mais isso. Porque essa tarefa não é minha. É do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus não falar, não tocar, e se aquele coração não se abrir para a graça de Deus e para a ministração do Espírito Santo de Deus, não adianta que ele faça ou deixe de fazer porque o pastor mandou ou deixou de mandar. É uma doença isso. É uma doença. O tem que, quando a gente coloca sobre os outros, isso gera enfermidade naqueles sobre quem nós colocamos o nosso tem que e sobre nós, porque nós carregamos um peso desesperado. O Pedro, o nosso irmão Pedro, o apóstolo, ele é de uma simplicidade que chega a nos incomodar. Porque olha o que ele diz para Ananias e Safira. Então, veja o que está acontecendo aqui. Havia um costume na comunidade naquela época. Pelo fato deles acreditarem que a volta de Cristo era iminente, era muito próxima, assim como eles aguardaram 40 dias para o derramamento do Espírito Santo, eles imaginaram, bom, nós aguardamos 40 dias o derramamento do Espírito Santo, quem sabe Jesus, que foi para o céu e voltará, não é? Assim como ele foi, ele há de vir. Então, quem sabe ele foi e ele vai voltar, daqui a 40 dias ele está aí, pessoal. Nós ficamos esperando o Espírito Santo só 40 dias, então acho que agora, 40 dias ele está de volta. Vamos parar de trabalhar. Vamos fazer o seguinte, a gente vende tudo, vende as propriedades, vende os negócios, e a gente leva o dinheiro lá para a igreja, faz uma compra do mês e ó, é festança geral lá, louvorzão e oração e comilança. Só esperando Jesus voltar. E o trato foi mais ou menos esse, ó, vamos vender tudo e levar para a igreja o dinheiro. E todo mundo começou a vender tudo. José, capítulo 4, versículo 36, um homem de Chipre, ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu por 1 milhão, pegou 1 milhão e levou lá e colocou aos pés do Pedro. Eu costumo ler esse texto sempre dizendo para mim mesmo, Ed, nunca se esqueça que o dinheiro que é posto aos seus pés não é no seu bolso, é nos seus pés. Porque tem uns apóstolos que o dinheiro não vai para os pés deles, vai para o bolso deles. Aqui não, aqui é para os pés dos apóstolos. Então, quando o Barnabé leva o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos, o Ananias e a Safira falam assim, pô, vamos fazer a mesma coisa. Você não viu lá o Barnabé como o pessoal fez? Oh, na hora que a gente levantar e entregar a nossa oferta também, todo mundo vai dizer, oh, vejam que casal piedoso, maravilhoso. Olha que gente solidária, compassiva. Isso aí é um cristão comprometido mesmo. Aí o Ananias e a Safira se levantam, vão lá, só que eles são malandros, eles estão na mentalidade do tem que. Aí eles vendem por 1 milhão e falam, pô, vamos dizer que foi só 500. Vamos guardar 500 aqui com a gente. Eles guardam 500 e é por isso que eles caem mortos lá. E o Pedro diz, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. Bom, o versículo 4 de Atos capítulo 5 me libertou. Me libertou e eu gostaria de compartilhar com você essa liberdade que Atos capítulo 5, versículo 4 me trouxe. O Pedro diz assim para o Ananias, Ananias, o terreno não era seu? Depois que foi vendido, o dinheiro não era seu? Ananias, por que você não ficou com esse dinheiro para você? Por que você não foi fazer uma viagem para o Mar do Caribe? Para que você veio aqui dar esse dinheiro na igreja, Ananias? Você não trocou de carro, Ananias? Ananias, você podia ter ido na Copa do Mundo, Ananias. Por que você veio aqui dar esse dinheiro aqui na igreja? E o Pedro está dizendo assim, pessoal, atenção, atenção todo mundo, atenção. Você que tem dinheiro, você que tem propriedade, você não tem que trazer aqui para a igreja o seu dinheiro. Você não tem que vender o seu terreno para trazer o dinheiro aqui para a igreja. Você não tem que vir ao culto hoje à noite. Não tem que orar amanhã de manhã. Você não tem que ler a Bíblia devocionalmente todo dia. Não tem que. Não tem quê. Se não quiser, não lê. Se quiser orar, ora. Se não quiser orar, não ora. Se quiser dar o dízimo, dá. Se não quiser, não dá. Eu me lembro que eu vim aqui há alguns domingos e disse o seguinte: as três principais perguntas que as pessoas me fazem sobre dízimos e ofertas. A primeira: tem que ser 10%? Ó, já começa assim. Essa maldita cabeça do tem que. Tem que ser 10%? Tem que ser na igreja? Na Ibabe? E terceiro, tem que quitar o atrasado? É, porque o cara trouxe a grana em outubro, mas em setembro ele não deu nada. Então o que ele pensa? Ó, escapei do gafanhoto de outubro, mas o gafanhoto de setembro está na minha cola, vai levar toda a minha grana. Então é tem que quitar o atrasado? Aí eu respondo, meu irmão, minha irmã, não tem que nada. Não tem que ser 10%. Não tem que ser aqui e não tem que quitar nada, porque não é mensalidade, não é um clube que você... Você não comprou joia e não tem um título no clube celestial para pagar para Deus. Ó, vim aí quitar o setembro. Não é assim, não é assim. Não tem que nada. Aí quando eu digo assim, não tem que nada, eu imagino alguns irmãos se arrumando na cadeira. E o pessoal deve estar mais ou menos assim, pô, beleza. Nossa. O pastor liberou geral. Agora, tá. Eu já imagino outros falando assim, é por isso que lá na Água Branca é mó moleza ser cristão lá. Não tem que ir nada. Já imagino alguns outros se arrumando na cadeira e falando, isso é perigoso. O pastor abriu demais. Pastor chega lá e diz que não tem que, não tem que dar o dinheiro, não tem que ser lá. Pode ver, mês que vem vai cair a receita. Porque a gente raciocina na base do tem que. E o Pedro vem e diz o seguinte, pessoal, para. O Espírito Santo foi derramado. Teve um pessoal que realmente disse assim, Jesus, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para ti. Tem um pessoal aí que o Espírito Santo realmente convenceu. Tem um pessoal aí que Jesus realmente é o Senhor da vida deles. Tem algumas pessoas que quando elas leem a palavra de Deus, e a palavra é viva e eficaz, a palavra penetra, vai lá no fundo da alma. E essas pessoas, elas choram. E elas dizem assim, Senhor, tem misericórdia de mim, do meu egoísmo. Senhor, tem misericórdia de mim, da minha displicência. Senhor, tem misericórdia de mim, da minha obstinação em fazer o mal. Senhor, tem misericórdia de mim. A tua palavra me foi como um espelho e eu me vi. E o teu Espírito mostrou a mim o teu desejo de transformar a minha vida. E eu quero, Senhor. E eu me coloco de joelhos diante de ti. E eu peço que o Senhor me transforme. Eu sei que o pastor falou que não tem que, mas eu quero repartir, Senhor. Eu sei que o pastor falou que não tem que ler a Bíblia, mas eu tenho prazer na tua palavra. Porque é diferente você chegar lá e falar assim para o seu filho, por que você não está lendo a Bíblia? Não, porque a professora lá da classinha falou que tem que ler. Tem que. Por que você está lendo a Bíblia, meu filho? Eu estou lendo, pai, porque essa história aqui eu não consigo parar de ler. Você não acredita, pai, o que, que esse tal do Jacó fez com a mãe dele e com o pai dele? Você não acredita, eu vou contar, só acha que eu sou ruim. Só acha que eu sou desobediente. Eu vou contar a história do Jacó pro senhor, papai, ó, eu tô na metade. Ó, o José tá preso, pai, mas ele não fez nada, pai, ele tá preso. Eu quero só ver como é que vai ser o fim dessa história. É diferente, não é? Não é um tem que. É eu tenho prazer na lei do Senhor. É, não é... Tem que ir na igreja. É, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É diferente, né? Não é, tem que mandar flores. É que eu amo a minha mulher. Não é, tem que dedicar tempo semanal para o filho. Não é porque o Espírito Santo de Deus converteu o meu coração ao coração do meu filho e o coração do meu filho ao meu coração. Eu não tenho o quê? O que eu tenho é prazer. O que eu tenho é alegria. E aí, a comunidade da fé, ela tem uma agenda aberta, porque ela não tem que nada. Mas ela tem um espírito ela é impulsionada por um espírito, ela não é impulsionada por uma lei. Ela é impulsionada por um espírito, o Espírito de Deus que nela está derramado. Então ela não tem que dar 10%, mas ela dá tudo. Ela não tem que, mas ela não considera mais que aquilo que possui é seu e é de todo mundo. Ela não tem que, mas ela faz e faz muito mais. Porque a comunidade do Espírito, ela, pelo que o Pedro está fazendo aqui com Ananias, ela é uma comunidade da liberdade. Você é livre, Ananias, para fazer com o seu dinheiro o que você quiser. Ela é uma comunidade da autenticidade. Ninguém precisa aqui mostrar que é uma coisa que não é. Basta que você seja o que você é, diante de Deus, e diga a Deus do seu desejo de ser o que Ele quer que você seja. Porque nós não estamos aqui fazendo um jogo para que nós nos vejamos uns aos outros e nos elogiemos mutuamente. Nós não estamos aqui reunidos para nos louvarmos uns aos outros, nós estamos reunidos para o louvor do Senhor nosso Deus. Então, quem aqui está vivendo com máscaras, não está enganando aos homens, está enganando a Deus, tolice. Então, a comunidade da fé é uma comunidade da liberdade, é uma comunidade da autenticidade e é uma comunidade da responsabilidade. Você faz o que você quer fazer e assuma a responsabilidade e assuma o ônus e assuma o bônus de você ser quem você é e viver como você vive. Porque não espere que eu vá dizer a você o que você tem que fazer. Porque se o Espírito Santo disser isso a você, não precisa que eu diga. Não é necessário que eu diga. E se o Espírito Santo não disser, não adianta eu dizer. O que é que a gente faz? A gente compartilha o Evangelho. A gente diz assim, olha, a Bíblia conta a história de um camarada chamado Barnabé que dividiu tudo. E de um outro cara chamado Ananias que quis dar uma de bacana e foi mentiroso e caiu duro, morreu. Aí o Espírito Santo de Deus agora faz o que ele precisa fazer. E você também faz o que você quiser fazer. Você não tem que nada. Agora, uma coisa é certa, esse lugar aqui é perigosíssimo. Esse lugar aqui é perigosíssimo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está entre nós, está sobre nós. Jesus Cristo está conosco. O nosso Deus é vivo, a palavra dele é viva. E quando nós cantamos, nós oramos, nós conversamos, nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus ministra. E aí pode acontecer com você o que aconteceu com o meu herói, o C.S. Lewis, que ele disse assim, eu me considero o mais relutante dos convertidos, que comecei a ler a Bíblia e eu não queria me converter, mas o Espírito Santo foi falando comigo, chegou um dia que eu falei, eu quero esse Jesus. Pode acontecer com você. Você que vem aqui só por causa da sua namorada, cuidado, hein? Vai virar crente. Tu vai virar crente. Se tu continuar vindo, presta atenção. Tem um profeta na Bíblia, o Jeremias, que ele diz assim, seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Eu gosto dessa expressão do profeta Jeremias. Sedução. E como é que vivia a igreja de Atos dos Apóstolos? Pura e simples sedução. Os camaradas, eles andavam por Jerusalém, louvando a Deus, agradecendo a Deus e repartindo as coisas, um ia comer na casa do outro, tal. E aquela gente de Jerusalém vendo aquilo, falou, não é possível essa alegria desse pessoal. Não é possível. Eu quero isso. Até que chega alguém e fala, não, conta pra mim, como que é isso aí? Aí a gente fala, é Jesus. É Jesus na minha vida, é Jesus na minha casa, é Jesus na minha família, é Jesus. E as pessoas dizem assim, eu quero. Aí a gente diz, bem-vindo, pode vir. Porque aqui é a comunidade da fé. Aqui não é a multidão da violência, aqui é a comunidade da partilha, todo mundo é bem-vindo, pode vir. Pode vir porque a palavra de Deus vai semear, vai ser semeada no seu coração e vai frutificar. O Espírito Santo de Deus vai falar com você. Num belo dia você vai abrir os olhos e falar assim: como eu não vi isso antes? E aí você vai comprar uma Bíblia. Domingo seguinte você chega aqui com Bíblia, alguém vai falar: ué, o que aconteceu? Seduzido fui, seduzido fiquei, e o Espírito Santo me acrescentou aos que estão sendo salvos. Já reparou que essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela não tem departamento de evangelismo? Não tem. Ela não precisa. Imagina, se chega 3 da tarde, que nem eu fazia. Hoje eu olho, eu penso, se bate 3 horas da tarde, o sujeito vem depois do almoço esperando o jogo do Brasil. Aliás, alguém sabe aí quanto foi? Pessoal, dando o jogo do Brasil. Aí, olha, queria entregar para o senhor um folheto. O senhor ir lá na nossa igreja. É meio chato, sabe? O pastor fala muito, as músicas são meio lentas. Mas o senhor tem que ir, senão o senhor vai para o inferno. Não pode, não pode ser assim. Essa igreja de Atos dos Apóstolos era, simplesmente era. Ela era. E era o quê? Era aquilo que o Espírito derramado sobre ela fazia que ela fosse. E por quê? Porque aquelas pessoas, quando ouviram Jesus Cristo é o Senhor, se você entregar sua vida a Ele, seus pecados serão perdoados e Ele vai derramar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, as pessoas disseram: e quando eu fizer isso, eu vou ser igual a esse pessoal aí? Aí eles diziam: vai. Ah, então eu quero. Então eu quero. Eu quero seguir esse Jesus. Eu quero receber esse Espírito, porque eu quero viver desse jeito e eu quero ser um desses daí, dessa gente aí, porque esse pessoal não é uma multidão violenta. Esse pessoal é uma comunidade da partilha. Esse pessoal é a comunidade da fé. Eu quero fazer parte disso. Eu quero esse Deus. Eu quero essa vida. Eu quero essa comunidade, eu quero essa família. Aí o Espírito Santo vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, e a gente só tem a alegria de dar boas-vindas àqueles que, à nossa semelhança, foram seduzidos por Jesus e, seduzidos por Ele, vivem como vivem. Não porque tem que, mas porque amam a Jesus e o Espírito de Deus está derramado sobre eles. Imagina que eu chego lá com uma rosa na mão para a Silvia e digo: meu amor, aqui está uma rosa. Ela vai olhar para mim e falar assim: ué, o que aconteceu? Nem lembro a última vez que você me deu uma flor. Eu vou dizer: não, é que eu fui lá na palestra e teve um carinha lá que falou que eu tinha que dar para você uma flor. É o que acontece com o povo no tempo de Isaías, e aqui eu termino. O Isaías, o profeta, disse em nome de Deus ao povo de Deus: para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim chega de holocaustos e carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer nos sacrifícios que vocês trazem para mim. Porque quando vocês vêm à minha presença, eu não pedi que vocês fizessem isso, vocês estão vindo porque querem. Agora, já que vocês estão vindo, por que é que vocês vêm assim, desse jeito? Desse jeito eu não tenho prazer em receber vocês. Sabe por quê? Porque vocês se aproximam de mim com sua boca e vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a adoração que vocês me prestam é feita só de regras e é ensinada por homens. Isaías 29, 13. A adoração que vocês me prestam é uma adoração baseada na lei. Na lei que os homens ensinaram a vocês. Eles disseram a vocês que vocês tinham que fazer isso e vocês vieram fazer. Mas vocês não querem fazer. Então não façam. Então não façam. Mas se vocês quiserem fazer, então façam. Se vocês quiserem viver para mim, então digam: Senhor, nós queremos viver para Ti. E eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. E vou escrever a minha lei no coração de vocês. E aí vocês virão aqui não porque vocês têm que vir. é porque vocês são assim. Porque o meu espírito estará unido ao espírito de vocês. Então eu leio esse livro dos Atos dos Apóstolos e eu digo a Deus: Senhor, faz isso aí. Eu quero muito que o Senhor faça isso na minha vida e na vida da igreja que eu participo. Eu quero muito isso. E eu quero que o Espírito de Deus me conduza e nos conduza, nós como irmãos, a sermos uma comunidade de partilha que é livre, é autêntica e é responsável. E é o que é, não porque tem que ser. É o que é porque foi seduzida pelo maravilhoso, extraordinário, inigualável, singular Jesus Cristo, nosso Senhor. Que seja assim, para a glória de Deus. Que nós sejamos esta comunidade. Não uma multidão violenta. Não uma multidão que vive debaixo da lei. Mas uma multidão que agora é comunidade. Por quê? Porque o Espírito está derramado. Essa é a comunidade da fé. Que assim seja, para a glória de Deus. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Convidar você a cantar conosco antes de nós sairmos. E você sabe, você não tem que fazer essa oração que eu vou fazer agora. Mas se você quiser, faça essa oração. Se você disser: ah, eu quero essa vida aí. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Evangelho. Eu quero o Espírito de Deus em mim. Então ore comigo. E depois nós vamos cantar e vamos viver. E nós, os que já fomos seduzidos por Jesus, vamos nos espalhar por aí para que através de nós Jesus continue seduzindo outras pessoas através do amor que Ele tem por elas e que é demonstrado por nós. Que seja assim, para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado pelo Teu muito amor com que nos amas. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo derramado sobre nós, pela Tua Palavra. Muito obrigado, porque Jesus está edificando a igreja. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado. Nós nos devolvemos aos Teus cuidados e descansamos aos Teus cuidados as nossas vidas. Nós dizemos, ó Pai, que temos prazer em andar contigo. É a nossa alegria obedecer à Tua vontade. É o nosso contentamento, é o nosso desejo. E nós te pedimos que a Tua misericórdia se volte para aqueles que hoje à noite, aqui entre nós, aqueles que oram, clamando por esta vida de liberdade, por esta vida de plenitude, de alegria, de paz, de contentamento, que somente Jesus Cristo, Teu Filho, pode dar. Pai, abre os nossos olhos e fala com aqueles que ainda não discerniram a Tua Palavra, não compreenderam a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo ministre, guie cada um de nós a toda a Tua verdade, para a glória do Teu nome. Faze de nós, Pai, uma multidão que é, na verdade, uma comunidade. Dá-nos uma só mente, um só coração. Faze de nós esse povo, povo que é Teu, esse povo da comunhão, da partilha, do amor. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Amém.